Vai em direção ao sol. Vai em direção ao sol. Vai em direção ao sol. Esse menino em uma estrada pedalando sem destino, pra onde não quer ter prestígios. A cada pedalada se descobre um lado desconhecido. É o ar que se respira, é o tempo que não para. Esse menino, essa natureza e os monumentos de glória se apresentam ao seu pedalar. Vai em direção ao sol. Vai em direção ao sol. Não temas a adversidade, mesmo a chegada da idade. Vai em direção ao sol, seja livre da poluição, mesmo que venha um temporal. Vai em direção ao sol, vai em direção ao sol, mesmo que caia o temporal. Esse menino em uma estrada pedalando sem destino, para onde não se quer ter prestígios. A cada pedalada se descobre um lago desconhecido. É o ar que se respira, é o tempo que não parece. Menino, menino, vai em direção ao sol. Vai em direção ao sol. Com os ventos da felicidade te levam ao mundo novo. Vai em direção ao sol. Vai em direção ao sol. Vai em direção ao sol. Ao sol. Vai em direção ao sol, vai em direção ao sol, mesmo.